frequency. Report before taxi Juliet. Roger, remain your frequency here on runway 10 and call you before Juliet, 0503. Afirmativo, Gol 889, livre decolar, vento no 60 graus, 89. A linha decola no 0, Gol 889. Decola 59, controle 19, decimal 35. Controle 19, 35, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1889, 2100, Dayon. Bom dia, contato vigilância. Clear to enter Juliet to gate 10. Clear, enter Juliet gate 10. Your apologies, thank you. Localizador, tem um campo 2073, zona 3. Sua rede 1862. 86, obrigado. Torre Salvador, Oxané 6303, passou Simbra, ILS 10, baixada checada. 6303, sente livre pouso, vento 150 graus, 109, pista 10. Pouso autorizado na 10, 6303. Salvador, o gol no 604 para pushback acionamento no gate 5. Salvador, gol 604. Gol no 604, prossiga na escuta. Pushback acionamento no 5, senhor. No 5, está aprovado pushback acionamento. Oi, chame para o táxi. Chamar na táxi 604. Salvador, boa noite, azul 4209, cruzando agora o 220 para o 160 na chegada Bond. Boa noite, identifique para 2000 via chegada, informe estabilizado na LS. Via chegada, o azul informará estabilizado no ILS 4209, descendo para 2000. O 6313, solo 04, livre táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém a minha escuta. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 6313. 313, autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, 313. Para o táxi, o voo no 604, POV 150, autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife. A gente observa a passagem da aeronave Oceaneira agora cruzando sua frente, depois segue em frente, Índia, ponto de espera, torre 1862. Observa, prossegue táxi aí, na ponto de espera 286, o voo no 604, boa noite. Corri, Salvador, o gol 1604. 604, está autorizado a alinhar e decolar, vento 1,80 graus, 8 nós, pista 10. Quem decola? Pista 10, 1604. Salvador, Alijet, 6747. Chame em 286. W6747 você. Autorização Guarulhos 340. Autorizado, Guarulhos nível 340 na aerovia Peruísque 50. Decola da 190 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa Diner. Aciona o código 5113, 5113 e o controle 19 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando da 10 com curva à direita, da El, Lida, Diner, na Aperuísque 50 após. Transponder 5113 e o controle 1193, 5D6747. Da El, Lida e depois Bidev, o que Bidev? Da El, Lida, Bidev. tá, é o LAW 6747. Mas eu chamo para acionamento. Chamará, 6747. Zero quatro, decola os 1-3, controle 1-9, decimal 3-5. 1935, 604, uma boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, bom nome 04, 2000 pés, Momo Froti. É, se mudou de nome, eu não sabia. Aqui é o controle de Salvador, tá ali de subida ao 370 na Momo, comandante. Eficiente, 370 Momo, o 604. Usado no curso do localizador azul 4209. Torre 186. Salvador, boa noite, azul 4209, está estabilizado. Sinal da 10, localizador. 104209, tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado pouso no 0, 4209. 604, chame Recife agora, 12685, ao TR 2545. 2085-2545. Uma boa noite, bom trabalho, senhor. Obrigado. Salvador, 6747 para acionamento posterior, feedback. É 747 no 3 está autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Autorizado acionamento e posterior, tá? O pushback, o 6747. Azul 4209, sala aos 20, táxi Alfa, Juliette, portão vai ser 8, mantenha a escuta. Alfa, Juliette, portão 8, na sua escuta, 4209. Salvador, muito boa noite, total 9907. Boa noite, identifique, vista via para 2000 pés, o ajuste no 05. Gente, via até 2000 pés, o total 9907, muito obrigado. Correio 6747 para pushback. No 3, está autorizado, chame táxi. Está autorizado, chama para táxi, 6747. Para o táxi com 113 a bordo, 3 horas e 55 alternando o galhão. Autorizado, à direita até o ponto de espera, chama pronto para decolagem, 6747. Direito, ponto de espera, chama pronto, 6747.